aí, André, tudo bem? Eu estou bem, quem sabe é o menor abandonado. Que por eles não fazemos nada. Isso, me deixa indignado. Não fique não, irmão. O que não pode é ficar aí parado e falando como um pobre coitado, dizendo que está indignado. Que farei então? Juntaremos nossas mãos então e cantaremos para toda a nação, alertando a população que tem que haver conscientização. Olha o menor abandonado, irmão. Olha o menor abandonado, irmão. É isso aí. Olha o menor abandonado, irmão. Pode ver. Olha o menor abandonado, então. E nesse palco iluminado que foi feito pra brincar, unidas gerações, o Mister vai falar. Estamos aqui nessa união, cantando esse resto para toda essa nação. Pelo menor abandonado que não é considerado, mas também é o nosso irmão. Quando mando de MC, em nome dos menores abandonados, eu peço que as pessoas que conhecem esta situação não virem costas aos pequenos irmãos. Em Sampa, no Rio, em qualquer parte do Brasil, crianças morrem de fome, crianças morrem de frio. Se omite o governo, se omite a sociedade, são grandes critica e diz que é um absurdo. Garotos abandonados nas ruas do mundo, e o que os bancos fazem se a educação é as ruas. Criados em subúrbios, uma grande cura. Vencido uma outra filha, descalço o chão pelo centro da cidade, de animal no calçadão. E por mais que tu conheça, usou seu caminho de você, nunca levou amor, afeto e carinho. Olha o menor abandonado, irmão. Olha o menor abandonado, irmão. É sempre a expectativa de guarda quanto cara ferida, que nunca e nunca cicatriza. E eles querem, todos sabem, não te dão a escolha. Do lado coroa, exclusão da solidariedade, passa amor, parou à toa. Você não ajuda, despreza e ri. Plenamente, granará nas chamas do Lucifer. Acredite, racionais MC. No mundo que eu vivo, menores nas ruas. Por isso eu digo que aqui agora é a hora de ver tua atuação, de falar a verdade. Não, razão do poder, todo o esquema se anotando também. Uma ameaça ao sistema. E só assim é que vamos vencer, juntando nossas forças para fortalecer. Aqui é o Natanael e eu tô nem bem. Sabe que estava tudo bem. Não, que o menor não era problema de não é. Nós devemos ajudar nossas crianças no centro de São Paulo. Paulo, seu chato de delinquente. Influente, crimes, como dizem. Olha o menor abandonado. Carentes, menores se tornam simples. Talvez que fiquem mais conscientes e gentes. Nenhum interesse da sociedade recebido. Tudo vai prosseguir. Falar, fazer, querer. O mundo muito fácil. Procure fazer ao invés de falar. E no lugar da ciência colocar-se. Se vivemos dizendo. Três de vocês vem com anjo, como um alvo de ânsia. Olha os rastros dados da bios. Vendo, você tem alguma mima me dizer que. Mãe, só se for de chafariz no brinquedo automático sempre que. É por isso que dou que te pode de ódio de outra. Peço bicho, beijo, araba e assim eu sou feliz. Su é tri, e vou achar que é feliz. Essa felicidade tem que acabar de. É isso aí, tá aí de com você. Olha o menor. Olha o menor.